3001, aliando agressividade à melodia, advertência moral que chega no enquadro. Vai, vai, vai, vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai, sai, ha, advertência moral. Vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai, sai, ha, advertência moral. O 992 começa a trajetória, primeira página de uma história que vem com vitória, derrotas e glórias. Se liga no bumbo timbal, na caixa e na levada, e aí arrombado, intruso lá vai bala, raciocínio constante é união, planaltina na fita, segura a onda ladrão, saindo como ponto crucial, setor sul. Pode crer que é pequeno, somei mais um. É o sistema periférico abalando cenários com tiro. E aí meu compadre, só papo de bandido. A paisagem não é bela e a visão é muito triste. Castelo e casebre na mira da letra se dividem. Eu tô chegando, então me escuta, FDB. Entenda o esquema, rap nacional é o meu lema. Liberdade de expressão, voz ativa, uma rajada de união contra o mal. Advertência moral que é igual a injeção letal, matando o sistema, contrariando a mídia, explodindo os problemas. Vai, vai, vai, vai, vai, vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai que sai, advertência moral. Vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai que sai, advertência moral. Vai chegando magrão, ritmo de rua, malandro se segura, tu só vive na pintura, amargura, travessura, a noite é dura, me escuta, se situa, pá, artilharia de ideia, se não quer escutar, sai que sai, então sai de perto, porque iremos abalar todo ponto periférico do nosso país. Advertência chegou, o que você me diz? Não é radical, original, rap nacional, considerado pela porra da elite, sou de marginal, com maior satisfação. O barato aqui não é festa, se viajar no som, pra ver que a coisa é séria. Estou no ar, difícil de derrubar, fofoqueiro de plantão, cala a boca. Sai que sai, sai, vai, vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai que sai, advertência moral. Vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai que sai, advertência moral. As minhas rimas são fortes e feitas com sabedoria, completo com melodia, sou viajado na levada, são 8 anos de estrada, continuo na batalha, mano, te diz na treta, chegando pra somar. Se melodia é talento, levada é um dom, então se liga na fita do cara esperto, que não dá bobeira, não fala besteira, mas está cansado de ver tanta sacanagem. Vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai que sai, advertência moral. Vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai que sai, advertência moral. Se joga, sai que sai, que o chão vai tremer. Se joga, sai que sai, que o chão vai tremer. Chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai que sai, advertência moral. Vai chegando na moral, com atitude sem pagar pau. Se não curte, sai que sai, advertência moral. E aí, desse lado da linha, Nego Dé, firma falso sistema, mafioso na ideia, apresentando meus comparsas de rima, Pequeno, Tides, Magrão, Del, ha! Advertência moral, Planaltina, Setor Sul, vai na Fedrão!